America assistant line, continue to approach. Stand by runway vacate. Continue to approach, American assistant line. Okay, have a good drive, my turn 25, okay. Thank you, report to Quadro, visual fire. Thank you. Scan 3378 avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 120 graus, 1-3 baixo. Vira pouso, 3378. Serena 62, 1-3, decolado 220, chama o controle de Salvador em 120 decimal 8, boa viagem. 1-3-0-8, Serena 62, 1-3. Sobre via São Bono para 3-0, Renan 6-2-1-3. Bono 4-1-1, chame o chefe de vídeo para a pensão 2-8-3-5, falta a mão 2-5-1. Após o dia, que é a beleza, 6-2-1-3. Tem que reporte para o cancelamento do voo em detalhação. Tango, exchange pouso, aqui está autorizado. Pouso e calma 7, vento 190 graus, 12 mais. Rumba 04 autorizado, decolar, Pitama 0, vento 120 graus, 12 mais. Autorizado, a aproximação está indo mais para São Paulo controlado, está em Diabra. Rumba 04, decolar 2020, encontrei Salvador, 1-0-8. 208, roda. Tango Índia, Cali Tango, no solo 27. Índia Cali Tango, autorizado o ingresso na pista, que é o Porto de Tango. Conservador. Plano 250, autorizado voo direto de Oeste, Maceió. Plano 250, comissão de serviço na sequência 1268, contorno 3361. Então, apenas o Papa Charlie India Echo, que ele estava terminado para ter informação de voo e alerta, chama o centro de serviço para conhecer na 2085, alterna 13365. Azul 4463, autorizado o alinhamento de Blanc, Sama 0-21-00-09-9. azul 4463, decolador 3, tem chão, controle Salvador, fundo 2, 0208, sou 10. 308, Salvador, 7, obrigado, boa tarde, 42, 43. Boa tarde, azul 4463, decolado, coral do Monobravo. Azul 4463, contato com a nova decolagem, desculpa, conforme autorizado na saída coral no Bravo. Conexo 0, no perfil coral no Bravo, azul 4463. Azul 4463, autorizado, seguida para o Monobravo, 1-1-1-2. Conexo 0, 4463. da Terra, vou ficar com a decolada 4-1, a gente fala o farol de Caponte, no controle 1-2-0-8, boa viagem. Terra do Céu, você vai chamar no aniversário do governo de Caponte. Obrigado. Comércio no controle agora, sequência 208, boa tarde. 208, obrigado. 593. Foi Salvador, gol 593, boa tarde, passando 1300, 360, na Samona. Gol 593, passando a dona decolagem, botaram 1300, foi do Samona. 360 na Samona, uma possibilidade da presente, ou melhor, olha 2000 barros lindas. Obrigado, João Leda, para o seu contato, João Leda, 593. Graças, João Leda, 593. contigo, transponder para 0156. 0156, dá uma louca. Passou 03, você sabe que entra em contato com a pessoa de operação. Thank you. Yeah, I see. procedimento tomográfico na frequência 118.9. Depois a bordo, você vê que três cantando e três condicionados. Mantenha essa regra de voo visual, acerte os pés, confirmando, mantenha os pés. Certo. Mantenha essa regra de voo visual, ajuste 2,095 m, descendo para 1,100 m, informe a fachada 20 mil do elevador na proa da Ceasa. Eu sou Aguilhete. Sinal de claro, alinhar e manter-se com zero. Mantenha a linha litoral e chama o controle 20.8. Mantenha a linha litoral e chama o controle 20.8. mensagem, 33378. 33378, contato radar da colagem, submarino do 370 Via, saída a MEC. 370 Via, saída Monza 3378. Azul 4422, a senhora estação via chegada da 91, deixa manter o nível 050, a gente tem o número 095. Chega no 5, deixa manter a 4010, deixa manter o 015, deixa manter para o processamento, curva esquerda na proa 140. 140, o acionamento 13 na 5, 145, no limite oculto localizador, acionamento 13 na 5. Número 3. 118, já sinal 95, chama agora a torre. Para a torre, já sinal 95. Salvador, meu plantio, a passagem 3, está estabilizado, está igual com a vista, vem Para 2, 8, 4, 4, 5, 5.